Vem aqui, vem. Vem aqui, vem aqui. Como é o seu nome? Nicole. Você conhece a nova música chamada Estraladinha? Estraladinha é o barulho da minha mão batendo na sua bundinha. Você vai virar de costas, dá uma empinadinha, isso, só na bundinha, vai. Meuscds.com. Meuscds.com. Eita, Nicole. Toma, toma, toma. Eu tapo atrás do outro e você não tá vendo. Porque tu tá de costas, só sente recebendo. Tá no baile, tá dançando. Essa onda é modinha. Porque a Nicole viciou na estraladinha. Zero.